9, aciona a identificação, desça para 3.000 pés, ajuste 90 no meio, direto Duna. Direto Duna, o ajuste 90 no meio, desça para... Autorizado até 3.000 pés, ajuste 90 no meio. 90 no meio, desça para 3.000, voando Duna, o voo 2199, muito obrigado. Duna 99, número 1 na aproximação, se possível manter high speed. Vai manter high speed, Duna 99. Chaname 312, aciona a identificação, desça para 4.000 pés, ajuste a zero no meio, direto Duna. Prossiga, Hotel Romeu Golf. Pode repetir onde vai ser o sobrevoo? Barradão. Sim, está autorizado o sobrevoo Barradão até o Romeu Golf. Autorizado, Golf. Navio número 9, aciona a identificação, desça até o 050, via chegada Bonf. tráfego Salvador Gol Azul 2796, ciente da Foxtrot 170, João Pessoa. Correio 2796, Foxtrot confere, subida coisa, vai recebe. Onde aguardando cópia? Controle Salvador, bom dia, sou a 3304, com a Fox. Sou a 3304, essa é a identificação, desça para nível de voo 060, via chegada ponte. 060 via ponte. Salvador Gol 1095, cliente da Foxtrot, portão 34, com 32. Sim. 380. Aí, coordenação 380, subida Arbor Elefa. O 2199, vista para 2000 pés, ajuste no 06, autorizado em LS, que reporta estabilizado. 2000, 06, voo 2199. Tempo de sobrevoo no Barradão. Aproximadamente uns 30 segundos, a foto vai para a água, para. Sim. Localização de águas claras, Dr. Romeu. Ao norte da presente posição, há passado mais umas 13 milhas. Sim. Localizando o Paradão, vai agora água para. Sim, se eu derrubo meu gol. O 7964. Pronto. Autorizado o João Pessoa, Serra Brava de Leste Patá, nível 970, via Golf 677. Pista 60 com vestido, subida COD 0260, o transponder, controle 208. para João Pessoa, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, intercepta Golf 677, 0260 no transponder, 208, controle azul 2796. Correto, pô. Exposição 3 Lima, bate 3 Champlon. 3 Lima vai chamar pronto. Aumentar meu golfe, prossiga. Tá na região sobrevoada, águas claras na BR-324. Tá meu golfe, sente. Primeira curva direita, subida árvore, elefa 5152, transponder, controle 208. 0 prezado, 10, curva direita, árvore, elefa 5152, 1208. 195, correto, portão 5, champanhe. Chamado, portão 9, está bom. Localizador, voo 2199. 1199, completa sinal LS, chama a torre frequência 1-1895. 1-1895, CBR. Chanel 6-1-2, desça para 2000 pés, ajuste 0-6. Autorizado LS-3, reporte estabilizado. 2000-0-6, vai reportar estabilizado, Chanel LS. Azul 9169, reduza para 1909, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no meio. Vendo 799, azul 9169. 3304, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no meio, reduza para 2009. Então, destra 4000. Que é a mínima ali, fala. 3304 afirmativo, 210. Obrigado. Passando externo, 2199, Campo Vista. Gol 2199, pouso autorizado, pistão no 0, venceu no 00 grau, 099. Livre pouso na 0, gol 2199. Centro 2159, oceano a identificação, desça para 4000 pés, ajuste a 0 no meio, avião chegando a bom. siga azul 9169. Azul 69 até 3000 pés. 3000 pés. Localizador 6312. 312 completa final, chama torre 1-1895. Azul 9169, reduza para 1709, desça para 2000 pés. Autorizado eleito, que seja para estabilizar. 169, reduzindo, 2000 pés. Reportará estabilizado, azul 9169. Estaria 6312. Voo 2199, solo 20, olhe para a primeira direita, solo Salvador 1211. Oi. Solo Salvador Azul 2796, puxa acionamento, bate o 33 Lima à posição. Azul 2796, livre acionamento, chama para o táxi. Livre, puxa acionamento, vai chamar para o táxi 2796. Paulo Salvador, bom dia, 2199 na Foxtrot. Voo 2199, autorizado, táxi de Alfa Juliette, portão 1-1. Alfa Juliette, portão 1-1, autorizado 2199. 180. Qual será? Restrição em pelo? 2304, livre da restrição. Obrigado. Azul 9169, completa final, chama torre 1895. 1895, bom dia. 3304, você para 2000 pés, autorizado ele SX3, já pode estabilizar. 2000 SX3, chamarei. Controle, até no meu golfo, livrando as falhas, retorne em imagem. Pega o suficiente. Salvador, bom dia, azul 9169. Azul 9169, continue a aproximação, aguarde a pista livre, que é NH10 no meio. Transcurso. Tané 6312. No solo 23, vai liberar a primeira direita, solo Salvador 1-2-1-1. Vai liberar o 2-1-1 no 63-1-2. Solo Salvador, Chané 63-1-2. Chané 63-1-2, autorizado táxi via alma, reporte antes da Juliette. Alma, reporte da Juliette, 63-1-2. 00 graus, 1-0 noite. Uso no Fonso, azul, 9169. Corre para o Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, sentido tráfego. Reporte solo controlado de RIMAC, NH10 no meio, o vento em Salvador, 00 graus, 099. Você vai fazer um sobrevoo de 1 minuto após pouso na RIMAC, Hotel Romeu Golf. Sim, desculpe-me, sobrevoo antes. Vai ser na RIMAC mesmo, senhor. Até o fim. 95, obrigado. Zero 95, aguarde. Aguarde, Salvador, 3304, bom dia. Tá a uma milha do externo. 3304, bom dia, continua a aproximação, aguarde a pista livre, que legal, na 0 no meio. Guardando, meio 16. Via Juliette, portão 3. Portão 3, 305. Podendo com a equipe de solo, pós ingresso do R2 da via Trampante, autorizado, portão 5. Pós avião, autorizado, portão 09. Navio no 69, solo 25, Oliveira, a primeira direita, solo Salvador, 1-2-1-1. Mano, do navio 69. Salvador, bom dia, Azul 2796, se aproxima do ponto de espera da 1-0, pronto. Azul 2796, mantém o ponto de espera da 1-0. Vai manter. 3304. 3304, pista livre, pouso autorizado, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Vive pouso na 10-3304. Via Alfa, ponte antes da taxa de LED. O 2796, autorizado a linha de manter pistão no 0. Ali mantendo 0, 2796. Quatro, solo Alves 28, ao livrar a primeira direita, 1-2-1-1. Ao levar na foto, 1-2-1-1-3-3-0-4. O avião 69, observe o 37 da Gol puxando a cauda do pátio 3. Então, logo possível, ingresso de Juliette, portão 01. Pode falar que vai voar, ingresso, portão 01, aqui no avião 69. Alfa, vai ter quantia, o 3304. Tarifa autorizado via Alfa, até antes da Juliette, está 3304. É, antes da Juliette, 3304. Na 33, oceano e edificação, desça para 4 mil pés, ajuste na 0 no meio, via chegada a ponte. Na 3859, desça para 2 mil pés, autorizado em LSX2, já posso estabilizar. Decolou 30, controle de Salvador 1208. 1208, bom dia, você vai fazer. Controle Salvador, muito bom dia, é o azul 2796. Azul 2796, contato radar, se mantém em nível de voo 1970 via Conde. 1970 via Conde, azul 2796. Sigo cruzado até o ponto de espera da pistola 0 via parte Índia, torre 1895, ajuste na 0 no meio. São 3304 à esquerda, 371, observe o atrás autorizado Juliette, portão 7. Posso sair do gol, 773304. Ainda permanece em sobrevoo próximo a Rimar, ok? Sim, sim. Salvador, bom dia, o San 3979, informação para o Trote, autorização para Guarulhos, 340. San 3979, Fox Trote, informação, subida da EL, Lida Morte, vai guardar cópia. Aguardando cópia da EL, Lida Morte, da San 3979. 2095 na cola aos 35, controle Salvador, 208. 208, bom dia, obrigado. Não vou. Tudo bom. Controle Salvador, bom dia, voo no 095, decolado na Arbor. Voo 095, contato radar, sobre mantenha 380, saiu da água. 380, 090. Então, meu Golf já está na final para Engman. Sim, já pode ser o controle de Engman. O vento em Salvador, 110 graus, 109. Hotel Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Reportarão só controlado, Hotel Romeu Golf. Hoje o chão 06, autorizado a Electric 3, já está estabilizado. Brasil 36 para 2109. Motorista habilitado. Salvador, bom dia, 3859 LF. 3859, pouso autorizado na pista 10, vento 100 graus, 109. Tá, livre o pouso, pista 10, 3859. 095. Presidente, posição pode aprovar a Elefa? Dono 095 autorizado, Elefa. Obrigado, Elefa. Meu Golf está zero solo 39, frequência 5. 31179.com. Estimativo tá 31179. Autorizado por Rodão, Guarulhos, Serra Brava, Golfo Rodão, nível 320, via rota do plano de voo. Pistola 0, primeiro com vá direita, da Eureda Botiva, 5161, no transponda, controle 208. Dado 320 para Guarulhos, via Brasil 10, a pista 10 com curva direita, saída da Eureda Botiva. Transponda 5161, e o controle Salvador 1208, no lugar 3179. 3179, correto, portão 9, chambrão. Portão 9, informará para nós, 3179. Senhor Juliette Serra, bom dia, informação Golf, Maratim, número 10. Autorizado. Salvador Maratim, número 10, pista 97, primeiro com direito, inicialmente no corredor da Xã, transponder 0112, controle 208. A bordo, copiado, torre para o acionamento 895, ajuste na 096, bom voo. 601-3. Show 3859, bom dia, táxi autorizado em Alfa, Juliette, portão 4. Táxi Alfa, Juliette, portão 4. Estabilizado, 993. 9933, completa sinal, chama Torriano no 895. Isso, 895. Autorizado por sistema na 0, vento 120 graus, zona 0. Autorizado por sistema na 0, vento 120 graus. A senhora em instrução, desça para 3 mil pés, via chegada mar e ajuste no 0 no meio. Via chegada mar, 3 mil pés, no 0 no meio. A pista foi na ponte, aqui a presença sua, para evitar a bomba na primeira direita. O número 0, ciente, livre desvio, após voa na proa de mar. Após desvio, voa mar, eu vou no 1 no 0. 9933, solo os 46, ao livrar a primeira direita, solo Salvador, 1211. 201, boa. Salvador, gol 9933, livrado. 1933, autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, Rádio 9170, formação Golf Confere, subindo da El, linha da Motiva, guarde copo. Sou no 160, boa na Prod Start para interceptar a via chegada. Foi Start, gol, sou no 160. Chanel 6312, aguarde quatro, informação Golfo. É subida para Recife, pouca transição a rua. Azul 2796 é uma milha para posição Conde, serviço radar cerrado. Chama o controle Aracaju, frequência no 203. 203 para Aracaju, boa. Informação Wolf, subindo da O, Lenda, DCT, mais 4. Hotel Juliette Serra, autorizado o táxi, reporte na Oscar. Então 3304, Golfo confere, subida Alba Elefa, confirme nível solicitado, Brasil. Aceitamos o 3604. E aí, chegou. Autorizando 79 autorizado, Jim Pax. Juliette Serra, autorizado alinhar e decolar pista 17, vento 110 graus, no 2. Felicap, descendo para 3.000, gol 1160. Gol 1160, desça para 2.000 pés, autorizado ele ao sexo e repasse estabilizado. 2.000 pés, repasse estabilizado, gol 1160. Nós vamos sentindo. Autorizado o campeão, Serra Bravo, Kilo Papá, nível 320, via rota do plano de voo. Pista 1-0, primeira curva à direita, da El Lida Mótiva, 5171, no transponder, controle 208. 7.1 no chame pronto, tomou avião no 70. O chalé 6312.4. Autorizado Recife, Serra Bravo Romeu Foxtrot, nível 350, via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva direita, Pucca, corrijo, primeira curva esquerda, subida Pucca, transaro 5176, transpondo o controle do 01, fechando a linha 3-1-2. Chanel 6312, correto, portão 3, chame pronto. Portão Juliette Serra, decola aos 57, controle Salvador 1208. 1208, grato, portão Juliette Serra. Juliette Sierra, Decola de Salvador, Xuxano 06, da presente autorizada direto Manati, Repaste 20, Cidade de Salvador. Reportará 20, Cidade de Salvador, tchau Juliette Sierra. Cruzado Porto Seguro, Serra Bravo, Tapacerra, nível 360, via rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva direita, Bael Leuda, pós direto, 5401, transponda 208, controle. Cruzado Porto Seguro, 2196, correto, portão 1, chame pronto. Vindo 70, guarde. Gol 1160. Gol 1160, é o completo final da DSM, é o Salvador, na frequência 118, desse palma 5. Eu disse, eu tô... Foi Salvador, gol 1160, a Fortuna, o Capavista. Gol 1160, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 1190. Pouso para o 1160. Eu sou o 304, pronto para a copa? 304 do Brasil, Romeo 360, via peso 1-1-7, saída arbor, transição elefa. Decola da 1-0, curva à direita, aciona 5-1-7-3, chama controle 1-2-0, decimal 8, coteja. Romeo 0? 1-2-0 graus, 1-2-0 graus, 1-2-7. Gente, eu digo, pô. 1-7-3, 1-2-0-8, é o controle. Correto, chama para o pushback, seu lamento.